Enquanto eu orava, você ouviu eu dizer que Deus escolheu o caminho da fé para nos abençoar. Não é o caminho da dúvida, não é o caminho do medo, é o caminho da fé. Mas é o único meio pelo qual Deus abençoa. Deus determinou que assim fosse. Deus pode abençoar onde uma pessoa, ela própria, não alcançou a fé. Deus pode. E vou mostrar a vocês hoje. Mas isto é uma exceção. A regra é que Deus nos pede a fé. Deus pode curar e fazer um milagre em favor de uma pessoa que de repente não tem condições de crer. Alguém que está débil na sua mente, Deus pode. Por isso eu disse, essa é a exceção. A regra que Deus espera de nós é que nós depositemos a nossa confiança nele. Você entende assim também da parte de Deus? Sim, vamos abrir a escritura. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas escreveu, médico que se converteu e acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Um homem que, quando escreve aqui nas escrituras, e quando ele fala de curas e de milagres, mas especialmente de curas, ele sempre usa termos técnicos da medicina da época para dizer como o Senhor curava e que parte do corpo o Senhor curava. Ali diz no capítulo 8, versículo 22. Mas nós vamos fazer um passeio nos versículos seguintes também. Diz no 22. E aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança, a tranquilidade. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Essa é a primeira parte. Agora só me acompanhe, eu não vou ler. Mas logo a seguir, no verso 26, Jesus chega no local de destino. Atravessou o mar da Galileia e chegou onde se propunha chegar. Lá tinha um homem endemoniado, um homem fora do seu estado mental, completamente débil mental, se nós fôssemos dizer hoje, um louco. Mas aqui sabemos que junto da loucura tinha dominação demoníaca contra esse homem. Ele não podia crer esse homem, por isso eu falei antes. Mas a misericórdia de Jesus o alcançou, a exceção, aqui está a exceção. Depois vocês vão notar, irmãos, que lá tem um homem, no verso 40, um homem importante, chamado Jairo, e a filha dele estava por morrer. E a filha depois veio a morrer. Uma pessoa morta não consegue crer. Mas seus pais foram buscar Jesus, porque criam em Jesus. E entre mentes, antes da morte da menina, e depois da libertação de um possesso, nesse meio, uma mulher com hemorragia de 12 anos, em total fraqueza. Essa mulher interrompeu a caminhada de Jesus, até onde Jesus estava indo para ressuscitar a menina. E ela foi curada. O tema dessa noite: antes de vitórias, dois pontos. Tempestades. Antes de vitórias, tempestades. Quando você está por receber algo da parte de Deus, muitas vezes, não vou também dizer sempre, muitas vezes levantam tempestades que parecem ser acima da nossa possibilidade. E por que que Deus escolheu a fé? Porque tem situações realmente acima da nossa possibilidade de nós mesmos resolvermos. E aí você põe a sua fé em Jesus e clama por Jesus, e Ele entra em cena. Antes das vitórias, tempestades. Mas pastor, por que está pregando esse tema? Porque muitos irmãos estão atravessando tempestades, muitos que eu sei, talvez muitos que eu não sei também estão aqui hoje à noite. Principalmente na área de enfermidades. E há dias esse tema vem começando assim a ferver no meu coração. E eu me propus com Deus de pregar sobre cura, libertação. Hoje à noite, irmãos, mas em especial cura divina para quem está enfermo. Para quem está passando luta. Para quem de repente está quase assim, tudo está acima da minha possibilidade. Deixa eu dizer uma coisa, é difícil para quem está atravessando algo, é difícil. Mas se você conseguir segurar isso no seu coração, tu pode estar resolvendo toda a tua vida. Guarda o que eu vou te dizer. A fé precisa de impossibilidades humanas. A fé, para crescer, para se tornar uma fé sólida e adulta, precisa de coisas difíceis. Ah, mas não tem outro jeito de Deus construir a minha fé? Deus sabe o que é melhor para formar em nós uma fé, se pudermos dizer, inabalável. Porque tanta coisa na nossa vida nos abala. Notícias ruins, muitas vezes, nos fazem perder o sono. Você concorda comigo com o que eu estou dizendo? Notícias ruins nos fazem perder o sono? Uma notícia de enfermidade, parece que o mundo desabou. E alguém de repente não compreende o que passa dentro daquele que recebe a notícia. Realmente, num primeiro momento eu digo como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Que quando veio algo difícil sobre Paulo, ele sentiu a pancada. Sentiu o golpe. E ele diz que estava caído. Mas não destruído. Como que se o diabo num momento de uma notícia ruim, ele conseguisse nos acertar? É a luta de boxe ali, e um boxeador acerta o queixo do outro, e o outro vai à lona, cai, e o juiz está já naquela contagem. Você pode ter chegado aqui hoje, caído na lona. Mas nós temos que falar de Jesus. Jesus que levanta os caídos. Você não está destruído. Pode estar por dentro arrasado. Ou alguém que tem perdido coisas importantes na vida. Olha, o capítulo mostra aqui nesse início do capítulo 8, a gente foi vendo. Que Jesus se propôs a atravessar o mar da Galileia. E diz na palavra que tudo estava tão tranquilo, mas tão tranquilo, que Jesus adormeceu. Ninguém consegue dormir se tu parte do porto e já está tudo meio tempestuoso. Ninguém consegue dormir, mas tudo estava tão calmo aquele mar. Verso 23, enquanto navegavam tranquilamente, ele adormeceu. Alguém podia dizer, Jesus estava muito cansado. E estando muito cansado, então dormiu. Mas não. A palavra bíblica diz que navegavam tranquilamente. A tempestade aparece também de repente. Quanta coisa na nossa vida. Coisas que vêm para nos amedrontar, para nos fazer recuar. Coisas que vêm para nos derrubar, aparecem de repente. Você que chegou aqui hoje, pode estar tudo ótimo na sua vida. E amanhã de manhã você levanta com uma notícia terrível. Tomara que não aconteça. Mas na vida natural, acontecem notícias ruins. Alguém poderia perguntar, mas por que coisas ruins acontecem para pessoas boas ou para os filhos de Deus? Nós não temos todas as respostas, mas uma delas é que Deus está construindo a nossa fé. E nesse processo da construção da nossa própria fé, nós vamos participar apenas crendo. E isto o Senhor espera de cada um de nós. Jesus dorme, de repente vem aquela tempestade, eles entram em pavor, os discípulos, entenda, ainda são discípulos que estão aprendendo a crer, eles não conheciam tão bem o Senhor. E eles foram tomados de medo também. Eu não condeno os discípulos, não sei você, mas diz aqui que o Senhor Jesus repreendeu a fúria das águas. Fúria das águas. Vocês lembram desse último tsunami lá no Japão? Que tinham muros altos, que era a proteção de cidades, muros totalmente de concreto. Vocês viram que as águas fizeram com os navios, barcos, automóveis. Tudo aquilo parecia só de papel. E o muro de contenção não conteve a fúria das águas. Pois aqui eles correram para o Senhor. Eles eram homens que tinham a lida do mar. Eles conheciam tudo aquilo ali. Mas a coisa foi tão terrível que até eles entraram em pavor. E o Senhor repreendeu aquela onda, repreendeu aqueles ventos, aquele tufão. Você lembra lá no final do capítulo 27 de Atos? Lá também o apóstolo Paulo estava sendo como prisioneiro levado para Roma. E as coisas foram bem até um ponto, e estava entrando numa época que não deviam entrar mais no mar. Era de setembro, outubro em diante. Tinham tempestades, como tem aqui no Caribe, sempre setembro, outubro, tem os tufões. E o Paulo disse para o navegador, não convém que nós vamos entrar nesse mar, isso não vai dar boa coisa. E o piloto disse, deixa comigo, afinal, eu sou o piloto, eu entendo de mar. Mas Paulo falava por direção de Deus. E a coisa foi indo, e de repente veio, diz ali, um tufão. E já naquela época, os tufões e furacões tinham nome, como tem hoje ainda os nomes, não tem? Como é que chamava lá o tufão de Atos dos Apóstolos? Euraquilão. Um tufão terrível, e eles se perderam no alto mar. Tiveram dias e dias sem ver sol, sem ver estrelas, porque essa era a maneira com que eles se guiavam pelo mar. E o apóstolo Paulo diz que chegou um ponto que todos entraram em desespero tal, que dissipou-se, acabou qualquer esperança de salvação. Qualquer esperança. Você pode ter vindo aqui hoje sem qualquer esperança. Mas eu tenho que te falar de Jesus. Eu admito que todos nós temos nossos momentos baixos. Afinal, ninguém é super crente. Todos nós, quando temos um filho numa necessidade, um pai, uma mãe, uma coisa que foge do nosso comando, uma situação não só de saúde, uma situação financeira, um trabalho escapou do teu controle. Então nós temos que chamar Jesus. Isso mostra duas coisas, que você depende dele. E a segunda, que você confia nele. Quantas vezes nossos filhos nos chamam? Quem tem filhos pequenos, isso é muito comum, no meio da noite a criança acorda e chama pai, mãe. Geralmente chama mãe, né? E eles dizem assim, estou com medo, pai. Estou com medo, mãe. E aí nós vamos até o quarto do nosso filho. E todo o medo deles acabou. Às vezes, muitas vezes, nós não fizemos nada. Só fomos fazer companhia. Não demos um remédio para a criança, não se deu uma água com açúcar, um leitinho morno para acalmar, aquelas coisas que se diz que acontece. Só a presença. Sabe o que aquieta o nosso coração? A presença do Papai. A presença dEle. Você pode ter chegado aqui, pastor, o mundo desabou na minha cabeça. Eu estou para baixo, pastor. O melhor lugar que tu podia ter vindo hoje à noite era aqui mesmo. Nós precisamos constantemente fortalecer a nossa fé. Eu preciso, irmãos, todos os dias estar lendo a Escritura. E conforme a gente vai lendo, uma leitura feita com fé, a tua fé vai crescendo. Vai, experimente fazer isso. Tem muitas pessoas que criticam a Bíblia. Pessoas que não creem, e alguém, se alguém te disser isso, então diz, então comece a ler. Comece a ler para um incrédulo, comece mesmo sem fé. Daqui um pouquinho o Espírito Santo vai começar a colocar no coração, até do incrédulo, palavras que vão gerando fé. Paulo lá, em Atos, ele chegou a um ponto que ele era um dos passageiros. E uma noite Deus apareceu para ele através de um anjo e disse, Paulo, aquelas duas palavrinhas que trazem a paz. Paulo, não temas. Não tem nada melhor tu ouvir isso da parte de Deus quando tudo está desesperador. Por que que Paulo, Deus disse para Paulo, não temas? Estava à deriva em alto mar. Completamente o navio perdido em alto mar, não tinha GPS. A única maneira pela qual se guiava era pelas estrelas e sol. Não tinha nenhum meio de saber aonde estamos. Começaram a esvaziar o navio para deixar o navio mais leve. Fizeram tudo que humanamente era possível. E a esperança de salvamento acabou. Eu penso uma coisa, irmãos. Paulo também estava com medo. Por que que Deus diria para Paulo, não temas? Se Deus chegar para ti num sonho, ou qualquer outra maneira, ou para um irmão, uma irmã, vem e nunca te viu, e só Deus mandou te dizer que não é para você ter medo. Por que que Deus faria isso? Porque no nosso coração tem uma tempestade. E aquela palavra de Deus trazida por alguém, ou ele próprio, ali foi um anjo que aparece para Paulo e diz, Paulo, não temas. Paulo vai e diz para todos os tripulantes do navio, o navio vai se perder. O navio vai se despedaçar. Mas nenhuma vida vai perecer. Irmãos, não tem mais algo mais tranquilizador, pacificador dentro de nós, do que ouvir da parte de Deus, não tenha medo. Afinal, eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui contigo. Lá no barco dos discípulos estava Jesus. Lá no navio que Paulo estava, estava o Senhor. Não temas. Eu nem vou te perguntar se tu chegou aqui com alguma preocupação, com algum medo. Eu acho que todos nós, uns mais, outros menos. Tomara que alguém, nenhum medo, está tudo ótimo. O barco está andando ali em águas calmas. Nós precisamos de tempos de calmaria também. Precisamos. Mas de vez em quando aparecem as tempestades. Que você não provocou. Elas vêm sozinhas. Mas Deus, por que permitistes? Olha o que eu estou dizendo. Antes de grandes vitórias, tempestades. Deus permite para a tua fé subir. E aí o Senhor chega do outro lado, o Senhor Jesus. Ele chega lá do mar da Galileia, do lado de lá. E encontra um homem totalmente dominado por espíritos malignos, por demônios. Aquele homem se cortava, aquele homem morava em cemitérios, violava sepulturas, quem sabe comia cadáveres. Aprisionava ele com correntes, ele arrebentava correntes. Um homem que não tinha capacidade de crer, A sua mente estava totalmente tomada por espíritos malignos. Ele não tinha raciocínio natural. Mas o Senhor, por compaixão, e aqui estou dizendo da exceção, onde não havia fé naquele homem, mas mesmo onde não há fé, há o poder de Deus. Libertou o homem. É, ali tinha um homem que a gente podia dizer era um morto que caminhava. Afinal, frequentava o cemitério. Era um louco, alguém de nós ia dizer louco varrido. Só se varreu a sujeira para dentro, porque para fora ele não varreu. Varreu tudo para dentro do coração dele. Havia um dominador. A palavra de Deus diz aqui que quem dominava aquele homem era uma legião de demônios. Legião, no mundo antigo, eram 6.000 soldados. Isso era uma legião. Aquele homem não tinha nada mais que funcionava dentro da cabeça dele. Ele era dominado. Mas Jesus tem que vencer o dominador que está sobre aquele homem. E Jesus venceu por compaixão daquele homem. Veja, por que o diabo não queria que Jesus chegasse do lado de lá? O diabo queria manter aquele homem aprisionado. Aquele homem causava uma bagunça na sociedade do lado de lá. Aquele homem até era tido como sobrenatural, mas sobrenatural da maldade. E Jesus chega lá e traz o reino de Deus. O reino de Deus entrou num homem que o diabo governava na totalidade. O reino de Deus veio. Aquele homem ficou completamente lúcido. Aquele homem cortou o cabelo, fez barba, tomou banho, diz mais adiante na palavra. E ele queria se tornar missionário com a equipe dos 12. Sabe o que Jesus disse para ele? Não vai conosco. Fica aqui. Todos nesse lugar precisam saber o que Deus fez por ti. Tu quer pregar o evangelho, quer dar testemunho? Dê aqui onde você morava, onde todo mundo te conhecia. Onde se sabe o antes e o depois de Cristo na vida daquele homem. Ali estava ele. Antes da vitória, a tempestade. Vem depois um pai buscar socorro para a filhinha que está mal. Jesus está indo com esse pai. Mas no meio do caminho, por isso que eu estou falando do capítulo, boa parte do capítulo. No meio do caminho, uma mulher se aproxima do Senhor, uma mulher com hemorragia de 12 anos, totalmente fraca. Se o primeiro homem aqui era débil, era louco. O segundo milagre é feito numa pessoa completamente fraca. 12 anos com hemorragia. Talvez algumas irmãs já passaram alguma crise de ter hemorragia. Sabe as doenças todas que vêm após hemorragia ou durante hemorragia? Uma delas é anemia. Essa mulher tinha anemia profunda. Ela era completamente fraca. 12 anos, um corrimento sanguíneo permanente. O desconforto. Hoje, pode as mulheres têm mais cuidados, têm mais recursos, mas na antiguidade, irmãos, era uma situação constrangedora. Essa mulher não aguentava mais. Diz aqui na palavra de Deus que tinha gasto todo o seu dinheiro buscando os recursos humanos, buscando os médicos. E aqui o próprio Lucas é médico. Ele falou com ela depois, não tem dúvida. Me conta o teu caso. E ela gastou tudo. Uma mulher fraca e descapitalizada, sem dinheiro. Chegou aqui hoje alguém fraco e descapitalizado? Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Mas tem chance ainda. Olha o que está aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou, meus irmãos. Ele não mudou. Essa mulher é curada. Ela, de certa maneira, atrasou a ida de Jesus até a casa de Jairo, porque afinal, Jairo tinha vindo buscar Jesus. Para vocês entenderem, irmãos, a maior oposição que Jesus teve nos dias dele foi dentro das sinagogas. O dia que ele pregou dentro da sinagoga, foi a primeira pregação pública dele. Ele abriu o rolo, era em rolos o Antigo Testamento, o rolo do profeta Isaías. E assim que ele leu o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos, pregar o evangelho aos pobres, a cura aos cegos, curar os quebrantados de coração. Quando Jesus acabou de ler isso, que era o profeta Isaías, sabe o que Jesus disse para os ouvintes? Isso que Isaías escreveu é a respeito de mim. Quando ele diz isso, as pessoas ficaram furiosas. Levaram ele na beira de um precipício e queriam empurrá-lo abaixo. Na primeira pregação pública de Jesus. Seria no primeiro culto que deram a oportunidade para ele pregar. Assim começou Jesus. E aqui tem um homem que era o chefe da sinagoga. Estão entendendo o que é isso, irmãos? O local que mais tinha oposição a ele. Agora o filho, a filha, do homem que dirigia a sinagoga, a casa de oração. Esse homem creu em Jesus. Não sei se foi a mesma sinagoga, talvez não. Mas já tinha um papo entre as sinagogas. Esse Jesus é perigoso, não deixe ele entrar lá. Afinal, nós o expulsamos da nossa sinagoga. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas, elas são contrárias. As pessoas muitas vezes fazem oposição, não creem. Mas quando bate a doença, parece que se nivela todo mundo. Todo mundo cai aos pés do Senhor. Nós, às vezes, vamos levando a nossa vida também, está tudo tranquilo, está tudo calmo, estamos trabalhando, felizes, temos nosso dinheiro, a vida está estabilizada. Mas quando surge um tufão desses, com dinheiro ou sem dinheiro, para todo mundo aos pés de Jesus. É ou não é, irmãos? É isso aí. Aqui está esse homem que pelo jeito, por um tempo, não creu. Mas agora que a sua filha estava à beira da morte, ele próprio foi buscar Jesus. E está levando Jesus, a mulher da hemorragia interrompeu. Quando Jesus acabou de curar a mulher, toda a multidão caminhando, chegando próximo à casa, vem a notícia. Jairo não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. Vejam, olha, começamos falando da tempestade. Antes da vitória, tempestade. Um homem débil, uma mulher fraca, e agora a situação piorou, uma menina morta. Morta. E o pai que está com Jesus, ouve a notícia, tua filha morreu. E Jesus imediatamente olhou para ele e disse, não tenha medo, continue crendo. Quando tudo se perdeu, irmãos, tudo. Pode ser que hoje eu estou falando e muitos, ah, pastor, eu não estou entendendo tudo que tu fala, porque eu acho que ninguém de nós ainda perdeu tudo. Jó sabe muito bem, Jó soube, né? Mas quando nós perdemos ou coisas muito significativas, nós sabemos o que esse pai passou, o que a mulher de 12 anos passou. Aí nós estamos na mesma condição. Mas tudo começou com uma tempestade. Se ali não tivesse Jesus, se ali os discípulos não tivessem aprendido o que é crer no meio da tempestade. Afinal, Jesus estava ali para ensiná-los mesmo. Ali eles não puderam e não podiam afundar. Se ali eles afundassem, não veriam os milagres posteriores. penso eu que muito milagre nós não vimos, porque nós desistimos no meio do caminho. Tua vida continua, mas lá dentro a fé afundou. Eu tenho que falar de fé, irmãos, porque nós sabemos o Deus em quem nós cremos. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz: eu sei o Deus em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para me livrar. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Você sabe também o Deus que você tem crido. Exercite a sua fé. E nesses três capítulos a gente vai vendo que a fé sempre era testada. Testada em meio à debilidade mental, testada em meio à fraqueza, testada até em meio à morte. A fé, abrimos o culto lendo que a fé pode remover montanhas. Vamos pegar dessa linguagem simbólica: a fé remove coisas pesadas. Pesadas para nós, dentro de nós. A fé remove isso. Jesus entra na casa de Jairo. Todo mundo chorava. Afinal, a morte já estava consumada. E Jesus disse: não chorem. A menina não está morta. Ela dorme. Mas ela estava morta. Ela estava morta. E Jesus orou por aquela menina e o espírito dela voltou para ela. E a menina reviveu. Reviveu. Não tem nenhuma perda maior do que morte. Mas a fé restaura inclusive isso. Você pode ter vindo aqui sim hoje com medos. Quem sabe até medos imaginários. Tem muito medo que a gente começa a imaginar. E nunca aqueles medos vão se realizar, graças a Deus. Mas aí você vai ver: que bobagem foi o meu medo. Tem medos reais. Situações que nós estamos enfrentando mesmo. Não é negar a realidade. Mas é pela fé vencer aquela realidade que está, vamos dizer, nos matando por dentro. É possível vencer. O Senhor Jesus fez aquela menina reviver. Mas tudo começou numa viagem de barco, numa tranquila viagem de barco. A tempestade veio e ali Jesus ensinou os discípulos a exercerem fé. Jesus repreendeu a tempestade. A mesma palavra usada para repreender a tempestade é usada quando Jesus repreendia demônios. O mesmo termo é usado. Então, quem causou aquela tempestade? Quem é que queria afundar o barco? Quem queria matar Jesus, matar os apóstolos? Nós sabemos quem queria. Quem é que quer fazer afundar a sua fé? Quem é que quer te destruir? Te botar para baixo e dizer: bom, não vale a pena crer mesmo. Quem? É o diabo. Não deis lugar ao diabo, diz na palavra. Porque pela tua fé você vence. Mas pastor, tem que passar por lutas. Muitas e muitas vezes sim. Esse é o caminho, pastor. É, muitas vezes sim. Um atleta, para chegar no primeiro lugar, seja em qualquer modalidade de esporte, tem muito treino. Muito treino. Um grande músico, eles treinam 6 horas, 8 horas por dia. Há poucos dias eu ouvi na televisão, um cantor popular brasileiro fez um show lá em Jerusalém. E ele treinou todos os dias lá, de 4 a 6 horas. Um cantor humanamente consagrado. Não precisava treinar, ele sabe cantar aquilo aqui de cor e salteado. Seus músicos são peritos, mas eles ensaiavam de 4 a 6 horas. Às vezes a gente quer conquistar as coisas, irmãos, com pouco ensaio. Com pouco ensaio da fé. As impossibilidades nossas são momentos para nossa fé crescer. É duro? É. O caminho às vezes é duro? Sim, irmãos. Ah, eu queria crer, gostaria que fosse assim, ou você gostaria também, que fosse crer assim, sombra e água fresca. Mas nós vamos passar, sim, momentos que doem, doem na alma. Mas isso não é a dor pela dor, tem um propósito. O propósito é que a sua fé cresça no meio da tempestade. Passada a tempestade, você vai colher os frutos da sua fé. Aquele milagre que Deus realiza em favor de ti. Amém? Qual milagre você quer pedir para Deus hoje à noite? E se você não tem uma necessidade de um milagre, você sabe de alguém, um amigo, um parente seu que precisa de um milagre? Você tem fé para pedir isso a Deus? Tem fé que Deus está te ouvindo? Que Deus ama abençoar? Nós nunca podemos nos aproximar de Deus? Será que Ele vai fazer? Isso é a dúvida. Deus já te deu alguma vez motivo para desconfiar dEle? Não, né? O problema nunca está nele. O problema normalmente está do lado de cá, em nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele exista e se tornam galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Não é uma busca, Senhor, me abençoe em tudo. Isso não é oração. Uma oração assim, de qualquer maneira, até pecado é. Até pecado é. Mas uma oração, ela pode ser até pequena, em espaço e tempo. Mas ela deve ser do mais profundo do teu coração. Do mais profundo. Sincera e crendo que Deus vai se apresentar dentro da tua história específica. Deus vai se apresentar.